Pede uma conta que a atmosfera mudou. Envenenados nós que injeto veneno. Um tempo atrás com a fome nós dialogou. Atualmente o levante tamo colhendo. Rolê de quebra e quebrada toca o trator. No vestimento crocodilo agarradão. O canque alegre o semblante do jogador. Um brinde aos raros que trincaram na missão. Somos a Glock na face do estuprador. E a menosada que vem de bala na pista. Os que a fome açoitou, mas não matou. Somos de onde o talento tem pouca mídia. Somos o tal do efeito colateral. Que o sistema quis manipular, se deu mal. Fomos e voltamos na labuta mil grau. Camisa pesada de torta varal. Somos o tal do efeito colateral. Que o sistema quis manipular, se deu mal. Fomos e voltamos na labuta mil grau. Camisa pesada de torta varal. 5 horas ele acorda, 5 e meia tá no ponto. 6 e meia ele tá longe, mesmo se sentindo incerto da sua luta que antes parecia mais distante. Sua luta constante foi trazendo mais pra perto. Efeito de gás de pimenta que sufoca o nosso ar. Os impostos só aumentam e não tem pra quem reclamar. Tipo efeito dominó, derrubando de um por um. No efeito especial, tirando de qualquer um. Nas maloques, nas favelas, nasce uma revolução. Das rimas incisivas, batida na palma da mão. Olha o brilho do menor, vendo um futuro menor. Vem longe desses B.O. Só histórias e canção. E agora 5 e meia vem pro último da noite. 6 e meia finaliza mais meia hora de foto. Manda marcha que mais tarde vai ter show em outro estado. Uma saudade da família, gratidão. Mantém o foco de lembrar de como era antes e depois. O sistema dá o golpe, às vezes é fatal. Tô vivo pra honrar quem cantou e se foi. Vocês que construíram o efeito colateral. Sangue nos olhos cheio de vontade de vencer. Tô com a mente leve convicta que não vou perecer. Que Deus tem uma obra em mim, sou valioso pro Senhor. Precisava saber. Minha alma dizendo pra sempre tomar cuidado. Filho de crente tem que vigiar dobrado. Vivendo a vida louca, tô chapado de mundão. Só vivências, loucuras, um mapa de tentação. Que nessas mesmas aí levou a vida do nosso mano Mário. Clima tá pesado, pra mãe dele se estiver me ouvindo. Jesus ama muito o seu filho. Sei que a senhora não tá entendendo o destino. Sistema cruel que também não me salvou. Foi pro tráfico na quebra quando meu sono não vingou. Sabe aquela fase que uma louca para e pensa tudo ou nada assim. Foda-se a sentença, burguesia comemora se o luto for no morrão. Mó neurose de saber que vai existir essa tentação. Pra aquele menor que tá na ponta da favela com uma patição frustrada, só opção de pra viela. Me fala como vai encarar o mundão. Se vários ao seu redor tá na mesma situação. Enquanto diz o mano que é da parte do polícia, vistão a mãe de luta e trata igual filho lá. Somos o tal do efeito colateral. Que o sistema quis manipular, se deu mal. Fomos e voltamos na labuta mil grau. Camisa pesada de torta varal. Somos o tal do efeito colateral. Que o sistema quis manipular, se deu mal. Fomos e voltamos na labuta mil grau. Camisa pesada de torta varal.